Meu ar vai acabar, então vou me deitar. Pepper, eu não vou voltar pra te ver. E quando eu apagar, eu sei que vou sonhar com você, porque é sempre com você. Meus olhos se fecham quanto a escuridão, então morrer é assim. Mas há uma luz a brilhar para mim, yeah. E o seu brilho me diz que ainda não é o fim. Eu voltei, só que o meu fracasso me custou, garoto. Eu vi morrer, era muito novo. Peter, me perdoe. Eu avisei que era necessário uma armadura em volta do mundo. Capitão, você não concordou. Disse que se a gente fosse perder, perderia junto. Perdemos e você não tava lá. Traidor. Eu abandonei essa vida pelo sossego do campo. Eu só quero criar minha filha com a mulher que eu amo. Mas meu passado não me deixa em paz. E os vingadores que eu deixei pra trás vieram pedir me ajuda uma vez mais. Viajei no tempo e dei as reais. Isso é impossível. E mesmo que fosse, eu não posso ajudar. Porque o que eu tenho é precioso demais. Eu não posso arriscar. Mas uma foto do garoto me lembrou que pra pessoas como ele eu devia ser indestrutível. E naquela noite eu descobri: viagem no tempo é possível. Eu só queria paz, mas o arrependimento é corrosivo. E eu odeio isso. Então vamos voltar, consertar, ressuscitar quem morreu nessa guerra. Vamos conseguir, porque nós somos vingadores, super-heróis mais poderosos da terra. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vão vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou homem de fé. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vão vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou homem de fé. Estamos de volta em Nova York durante o ataque de Loki. Mas ele fugiu levando o Tesseract. Só que existe outra opção. Mas temos que voltar antes. Não pode ser tudo em vão. Voltamos no tempo, é nossa única chance. 1970, eu encontrei meu pai. Meu coração quase não aguenta. Ele morreu tanto tempo atrás. Pensei que eu nunca ia te ver mais. Recuperei o Tesseract e agora posso voltar pro futuro em paz. Eu construí uma manopla pra reis do infinito, pra nós trazermos de volta todos que tinham morrido. Porque aceitou a missão sem medo, contendo toda a energia. E no estalar de dedos, todos voltaram à vida. E de repente nossa base é bombardeada. Chuva de fogo devastando com a nossa casa. No céu nós vemos essa nave que nos atacava. Ele voltou. Passaram tantos anos, mas eu me lembro Thanos. Então vamos. Chegou a hora de nós terminarmos o que começamos. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Vou cumprir o que prometi, todos vão vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o homem de ferro. Eu sei que é tarde demais pra salvar. Pro que prometi, todos vão vingar. E eu vou fazer o impossível pra reviver o universo. Eu sou o homem de ferro. E no meio do fogo, eu lembro que só um de 14 milhões a gente fez. Não vou falhar de novo. E se sonho um de 14 milhões a gente fez, eu vou fazer de tudo pra que seja nesse. Você pode ficar com a manopla, mas não com as joias. Eu decreto, você é inevitável. E eu sou o homem de fé. E eu sei que essa decisão dói. Mas parte da jornada é o fim. É isso que faz um herói. Eu nunca vou morrer enquanto viver nos seus corações. E morro minha vida. Eu te amo, meu melhor.